Oi! Está começando mais um Da Poltrona Cast, o seu podcast que você pode ouvir da sua poltrona, do ônibus, da sua casa, da sua varanda, das suas férias, da sua alegria, do seu aconchego, do seu amor, do seu carinho. 2015 está acabando, mas a Liga da Poltrona não. Então a gente vai continuar mesmo aqui nas festas de final de ano. A gente vai gravar podcast para falar com vocês. E hoje o tema de hoje é o tema 2015. Como é que foi 2015 para todos nós? Então, eu sou o Carlos, homem dos dados. Prescreve, presbítero, deprescindir, a prosa, depremazia, prolixa, pronta, praça, procrastina, profim, com a pronúncia, primaz. E conosco também está aqui Cezinha, o suplemento. Eu sou o suplemento e para mim não existe melhor e pior, apenas experiências diferentes. Também está aqui Juliano Viana. Olá, poltroneiros, e melhores serão sempre melhores. Leandro Tavares. Todo mundo reclama de 2015, mas para mim ele foi um ano muito bom porque eu vou ser pai. Em 2016. Mas começou em 2015, já sou pai, já tá lá. Verdade, tá certo. E você também. É fato, é fato. É fato. Também conosco Sérgio Alves, o Minduim. 2015, ufa, ainda bem que acabou. Então nós vamos falar, na verdade, do que é do melhor que teve em 2015, não necessariamente do que teve de pior. O pior a gente não vai concordar, a gente não acha legal e a gente não precisa falar sobre eles nesse momento. Melhor já vai ser difícil de concordar, imagina o pior, né? Em 2015 foi o ano do carneiro. O que isso significa? Não sei. Não sei o que era o carneiro para a nossa vida. Bom, para mim 2015 não foi grande coisa, para ser bem sincero. Em relação aos filmes, eu acho que também não foi, porque eu fiquei decepcionado com um monte de coisa, infelizmente. Agora, a parte particular não importa, é a parte nerd que importa, né? Eu joguei pouco jogo, li pouco livro, assisti poucos filmes bons. Essa é a verdade. E você, Cezinha, como é que foi 2015 pra você? Cara, dadas as últimas notícias aí que o Leme do Motorhead faleceu aí na segunda-feira, dia 28, né? Foi horrível. Isso. Olha, teve muita gente que faleceu aí esse ano, mas em matéria de mídia, eu acho que foi um bom ano, assim, pra quem é nerd, acho que foi bacana. A gente teve filmes aí legais, teve Vingadores, teve Mad Max, Jurassic World, teve alguns retornos aí, né? Teve Homem-Formiga, que eu gostei bastante, apesar de poucas pessoas terem gostado. De jogo, eu achei que não teve muita coisa legal, não. De série, as que lançaram, acho que só o Demolidor que me surpreendeu, mas, enfim... Acho que foi um ano bacana, mas podia ter sido um pouquinho melhor. É porque você não assistiu as séries mais alternativas do Netflix. Provavelmente foi isso. 2015 pra você, Juliano, como é que foi? Cara, 2015 pra mim, do ponto de vista nerd, com relação a toda a mídia ao redor, eu acho que foi interessante. Filmes legais, alguns anúncios legais. Eu gosto particularmente de HQs e muita coisa boa apareceu esse ano. Eu li, pelo menos, muita coisa boa. Alguns livros interessantes também, acho que, de maneira geral, acho que ele foi interessante. Vamos trabalhar com o alternativo, vai, a palavra da moda. Pra você, Leandro, como é que foi 2015? 2015 acabou sendo um ano bem dentro do previsto, né? Em termos dos filmes aí, que a gente já acompanhava o ano passado pelos trailers e teasers, acabou sendo bem dentro do esperado. Alguns filmes péssimos que a gente já esperava que iam ser péssimos, como Quarteto Fantástico. Então, foi um ano ótimo aí pra quem gosta das nerdices. Pra você, Sérgio, como é que foi 2015? 2015 foi um ano bacana, se considerar o cinema e seriados, eu gostei bastante. Nos demais eu não tenho muito o que opinar não, porque eu não acompanhei nem muito HQ, não li nenhum livro esse ano, infelizmente. Shame on you. Mas há de concordar que eu estava muito ocupado com o meu TCC. Então eu tenho Brasileiro médio aí, ó. Brasileiro médio. Eu tenho uma desculpa plausível, vai. Era o ano do TCC. E a palavra é filme. Qual foi o melhor filme de 2015 pra você, Cezinha? Olha, eu confesso que quando a gente tava discutindo aí sobre os lançamentos de 2015, eu fiquei meio pensativo, porque eu sou muito péssimo com essa coisa de lembrar lançamentos, principalmente de filme, né? Que é uma coisa que geralmente você vai no cinema, sai do cinema e aquilo fica guardadinho ali no que eu chamo da minha caixa de memórias cinematográficas. Então, na verdade, eu peguei um pequeno arquivinho aqui, by Google, falando aí de alguns filmes que foram lançados em 2015, então só pra citar, né, eu já citei alguns, teve Star Wars, teve Vingadores, Mad Max, Jurassic World, Jogos Vorazes, Homem-Formiga, Velozes e Furiosos, uma porrada de coisa aí, e cara, eu acho que eu vou falar, pasmem aí, que o melhor do ano foi realmente o Despertar da Força, acho que não teve nenhum concorrente de peso aí, talvez o Mad Max só, mas como eu não assisti, então não posso falar muito, mas eu votaria no Despertar da Força. Cara, acho um voto honesto. Deixa eu voltar honesto. Star Wars foi... Eu, quando comecei a pensar também nisso... Tudo bem que foi o último filme que eu assisti, então fica muito na mente também aquela... E eu não sou o maior fã de Star Wars, mas eu gostei muito desse filme. Mas, pensando enquanto obra cinematográfica, cara, Mad Max é imbatível. Esse ano foi o ano de Mad Max. O que George Miller conseguiu fazer com aquele filme é qualquer coisa. Eu assisti alguns outros que eu gostei bastante também. Teve o Missão Impossível, Nação Secreta, se não me engano, que eu achei legal. Teve um outro que eu não me lembro como é que foi em português, mas o nome era It Follows, que é um filme meio de terrorzinho e tal, que é bem legal também, mas Mad Max foi digamos, um pouquinho acima. Não vou dizer que Star Wars seja um filme pior, mas talvez não seja tão bom quanto Mad Max, vamos dizer assim. Só a título de curiosidade aí, esse filme que você comentou, It Follows, em português se chama Corrente do Mal. Perfeito, é isso aí, Corrente do Mal. E é bem legal, não sei se mais alguém assistiu aqui na Liga, mas é bem legal. Assisti. A ideia do filme é interessante porque ele trabalha com uma... Tem aquela coisa de muitos filmes de terror que colocam sempre os jovens em uma situação de, sei lá, passeando, qualquer coisa do tipo, e como se o monstro, o slasher da vida é aquele cara que vai punir porque eles estão fazendo alguma coisa de errada, no caso, sexo, qualquer coisa do tipo. E o Corrente do Mal trabalha com uma ideia muito interessante do o mal, o terror, ser passado de um por outro através do sexo. É uma ideia... Quando eu ouvi isso, eu falei, meu, que ideia bizarra, mas no filme fica muito legal. Pra você, Leandro, qual que é o melhor filme do ano? Eu sou obrigado a acompanhar o Cezinha, né? O melhor filme do ano pra mim foi Star Wars, não apenas o melhor filme do ano, o melhor Star Wars também. Como filme, ele é certinho, começo, meio, fim. Se você entende tudo, até mesmo sem necessidade dos outros filmes. Tem alguns pedaços, assim, que a gente que é fã, que já conhece a série, dá uma reclamada, né? Ah, por que que tem aquela cena do Han Solo com os monstros na nave, mas aquilo lá tá construindo, né? O Han Solo, justamente para quem não assistiu os filmes antigos. Então, como filme, eu achei ele o melhor, e já era o que eu esperava também no ano passado com o teaser, né? Eu vi o teaser, eu pensei, nossa, aqui tem potencial para ser bem legal. Agora, tem alguns que surpreenderam, o Homem-Formiga, eu acho um grande exemplo. Eu gostei bastante também do 007. Eu fui assistir ele no cinema, pode ser que seja porque tá mais recente na cabeça, né? Mas eu assisti ele... Ah, aliás, olha, quase que eu tô deixando passar um que acho que o Juliano vai me acompanhar nessa, divertidamente. Ah, boa. E você, Sérgio, qual que é o melhor filme do ano pra você? O melhor filme do ano pra mim, pra não repetir o que o pessoal já falou, eu acho que Star Wars tá num nível acima. Eu adorei, gostei muito do filme. Eu vou ficar com Homem-Formiga. Eu me surpreendi muito com o filme, achei ele bem interessante, saiu do comum da Marvel. O filme é divertido, tem história, tem contexto, e nos apresentou um herói que a gente não estava acostumado a ver na telona. Então, para mim, o melhor filme do ano, tirando Star Wars, é Homem-Formiga. Concordo. Eu só acho que não deve dar só para Marvel essa ideia de que foi ela que quis trazer esse personagem, porque a verdade é que quem começou com tudo foi o Edgar Wright. Se ele não tivesse vindo até a Marvel com a ideia de trazer esse personagem, talvez nós não tivéssemos assistido ao filme do Homem-Formiga, não. Você quer dizer que a gente tem que agradecer, mandar carta pra ele? Carta eu não digo, mas um e-mail até que era uma boa, né? Um tweet, de repente, falando, valeu, cara, tamo junto. Essa foi boa. Pô, da minha parte, eu preciso, antes de falar qual que é o melhor filme do ano, né? Porque a gente tá falando aqui do que nós achamos ser o melhor. Eu vou definir assim, o maior filme do ano pra mim foi Star Wars, O Despertar da Força, apesar de eu não ter gostado. Então pra mim é o maior. porque movimentou muito dinheiro, movimentou muito mídia, se falou muito, né? E tem muita coisa boa no filme, apesar de ele ter me decepcionado em níveis inimagináveis. Mas enfim. É sério, depois eu quero que você explique isso. Isso fica pra outro momento. Não, por favor, não. Senão a gente vai ficar umas duas horas aqui. Isso fica pra outro momento, outro podcast. É, então ele é o maior, tá? Agora o melhor filme do ano pra mim é porque... O que eu vou definir como melhor? Porque eu tenho que ter uns critérios, né? É, não é só eu ter gostado. Ah, porque eu gostar por gostar. Eu gostei de assistir um episódio de Maria do Bairro. Sendo bem tosco, né, o comentário de gostar. Mas eu acho que Horas Ela Volta, o filme nacional com a Regina Casé, né, é um filme que movimentou muito o cinema nacional. Ele foi o nosso indicado a concorrer ao Oscar, fez um certo sucesso nos Estados Unidos, ganhou prêmios em vários festivais ao redor do mundo, movimentou críticas aos critérios cinematográficos e aos critérios sociais que o filme também aborda, o que é bem interessante. Tem gente que falou mal, tem gente que falou muito bem. Os que falaram mal acabaram falando bem no final das contas. Teve uma menina que fez uns comentários falando que o filme é racista porque não mostra as empregadas negras. Na verdade, é uma coisa meio louca, né? Porque a gente briga porque tem empregadas negras. E, na verdade, ela queria que tivesse exatamente pra abordar esse assunto. Apesar que o filme ia ser outro assunto, né? Mas acho bacana que tem esses critérios, assim. Então, pra mim, o Que Horas Ela Volta? Tem boa atuação, tem uma boa diretora, tem um roteiro sensacional, muito bem montadinho. Tem uma montagem, uma edição muito legal também, muito bacana. Eu acho que pra mim é o filme do ano. Legal, tá na lista. Tá na lista. Agora na categoria HQ, qual é o melhor HQ do ano pro nosso especialista Juliano? Esse ano teve muita coisa boa, eu li muita coisa, de verdade, eu podia ficar aqui citando, sei lá, um top 20, pelo menos de coisas muito boas mesmo, mas eu separei três que me chamaram mais atenção. A primeira é uma que já vem acontecendo há algum tempo, do Brian K. Vaughan, que é um cara bem conhecido das HQs, que é desenhado pela Fiona Staples, que é Saga. Saga é uma HQ absurdamente boa. Esse cara é um dos melhores roteiristas que tem. E me admiro vocês que curtem tanto Star Wars e ainda não terem conhecido essa HQ. Ela é muito legal. Se a gente começa a falar do roteiro, parece uma coisa simples, que são um cara e uma mina que são de dois povos que não se falam e se apaixonam e têm um filho, uma filha. Mas a partir daí o cara começa a desenvolver tanta coisa legal que é uma das que eu... Essa eu leio sempre assim que sair. Então essa é uma que eu achei muito boa. Outra que é muito boa e que saiu aqui no Brasil, tá saindo aqui no Brasil agora, foi o Multiverso, da DC. A criação que é feita ali com relação a passar de uma terra a outra, as histórias que são contadas, a forma como tudo ali é trabalhado, é muito legal e vale muito a pena, assim, de visitar. Você tem ali um autor que é super conhecido, que é o Grant Morrison, e artistas são variados, mas o cara faz coisas ali, ou cria coisas que são bem legais. Mas essas duas, na verdade, são só, como eu falei, fazem parte do top 3, mas a principal, a que eu mais gostei realmente, foi uma HQ chamada Witches, que é uma HQ do Scott Snyder, e o cara criou uma HQ fenomenal, baseado em história de bruxas e satanismo, e ainda na verdade está acontecendo, não finalizou toda a história, mas é fantástica. A arte é muito legal, o cara que desenha o Jock, que é um cara que tem uma arte toda peculiar dele e que funciona muito bem com os textos do cara. E o Snyder é fora de série. É, de fato. Eu sei que você não leu e nem se interessou, na verdade, mas eu acho que para mim as HQ do ano, a melhor do ano, é maior. E melhor também. Eu acho que não vou dizer que não é melhor, porque é assim. São as do Star Wars. Porque chamou atenção. Ó, passou pelo menos 7 meses seguidos sendo a mais vendida do ano nos Estados Unidos. Tipo, dava quase o dobro da segunda colocada em vários momentos. Mas por que você acha que isso aconteceu, Carlos? Por causa do anúncio do filme? Não, no anúncio não, porque tinha um filme no final do ano, né? Não, mas não tem nada a ver. As HQs, elas não estavam relacionadas. Ah, primeiro, mas de certa forma você vai criando todo o hype, né? Não, não tô falando aqui que elas não são boas, porque realmente, como você falou, eu não li, mas Você mesmo comentou comigo da Galeia que quem escreveu Mark Waid, o cara é muito bom. Então, mas a Galeia é sensacional. E ela entra no trecho ali entre o primeiro filme, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Se encaixa perfeitamente, é uma aventura sensacional que deixa a personagem muito maior, muito mais interessante, até do que os próprios filmes exploram. E o desenho é sensacional, a história é muito bem montadinha. Acho bem interessante. E sem contar as outras HQs. Tem a do Han Solo, tem a do Lando, tem a do Darth Vader. O Darth Vader vendeu horrores também, a HQ do Darth Vader. Além da própria Star Wars, né? Teve C-3PO, teve um monte de HQ legal aí. E tudo visual bacana. Sim. Acho que, na verdade, entra aí aquele lance que você gosta, da liberdade que dão pra contar histórias. Perfeito. Eu acho isso muito legal. Exatamente. Ó, você tem esse trecho da história pra contar. Você inventa o que você quiser. Claro, sem atrapalhar as coisas, né? Obviamente, né? Não vai inventar que a Leia teve um filho nesse tempo, né? É o básico. Mas ali o cara consegue criar coisas muito legais. Ele tem uma liberdade de até de estilo ali, porque você percebe que ele fala, não, eu quero desse jeito. A Leia não se parece a Leia na HQ. Isso que é sensacional. Ela parece outra personagem. Então, pra mim, é esse. E a próxima categoria é série de TV. Série de TV, a gente acaba caindo sempre, acho que nas americanas, né? Eu acho. Mas aí, Cezinha, qual que você achou que foi a melhor série de TV do ano? Cara, esse ano a gente teve aí alguns lançamentos. Acho que não foram muitos. Teve mais segundas temporadas, terceiras, quartas, enfim, continuações de séries já lançadas. Pra mim, a melhor do ano foi... Não sei exatamente em que mês, acho que foi em abril, maio, foi lançado. Pra mim é o Demolidor. Abril. Abril, né? Uhum. Pra mim é, assim, série original do Netflix. Eu, como leigo de cinema em geral, achei a produção muito bem feita, achei as cenas de luta muito bem trabalhadas, a história muito boa, o uniforme dele ficou fantástico, apesar de só aparecer em um episódio. Mas, assim, tem umas cenas de luta que eu achei bem bacanas, inclusive cenas de um take só. Só aquele plano sequência merece a melhor série. Fantástico. Já vale a série inteira, né? Cara, eu vou concordar com você que Demolidor é fantástico, mas eu ainda acho que Jessica Jones ficou um pouco à frente, enquanto série, enquanto produção. Ela tem seus defeitos, e às vezes até eles acabam ressaindo, aparecendo um pouquinho mais do que os de Demolidor. Mas, eu não sei, eu gostei mais daquele tom. Me trouxe mais pra aquela personagem. De novo, Demolidor é fantástico, mas eu acho que Jessica Jones é um pouco acima disso. Eu gostei do Jessica Jones, inclusive eu peguei o feriado aí de lançamento e assisti todos os episódios de uma vez, assim, meio na loucura, fiz a maratona. Mas eu achei que, por ser uma série, entre aspas, aí de ação, é que não era tão ação quanto o Demolidor, né? Acho que ela trabalhava mais ali a parte psicológica, mais investigativa. Talvez por isso eles tenham pecado um pouco na parte da produção das cenas de luta, que foi o que decepcionou, assim, bastante, cara. Cenas de luta da Jessica Jones são meio de filme B até, sabe? É uma coisa da personagem dar um soco aqui e o cara voa do outro lado. Tipo, não tem... Tanto aquelas cenas que ela voa também, que não aparece nada e então, tal. Acho que foram só esses defeitinhos, mas também gostei bastante. Eu li muito com relação a isso e eu até concordo. Eu acho que o problema não é nem da cena ser ruim em si, mas ela acaba empalidecendo quando você coloca do lado do Demolidor. Que aí realmente as cenas de ação dele foram muito bem coreografadas e feitas. E daí quando você olha a outra, dá a impressão de que ela foi mal feita. Ela só foi feita de uma forma mais simples, né? Muito mais efeito prático, digamos assim. E menos escurecer, ou enfim. Mas, enfim, as duas são muito boas. Isso é fato. Aliás, vocês viram que saiu uma imagem nova, né? Com o Demolidor amarrado, o concorrente e o Justiceiro. Caraca, isso vai ser muito legal. E é uma imagem que remete às HQs. Mas já que eu também acabei entrando aqui e comecei a falar, só dois comentários. Primeiro, a que me surpreendeu e que eu gostei pra caramba, Scream Queen, ótima série. E segundo, pra mim a que foi efetivamente a melhor, mas aí também conta toda a história, porque foi a terceira temporada. Foi a terceira temporada de House of... Eu achei fantástico e tem um episódio que foca na Claire e se passa na Rússia, que pra mim, acho que foi o melhor episódio de série que eu vi nesse ano. Mas e você, qual a sua preferida, Carlos? A minha série preferida, eu acho que é The Flash. A primeira temporada começou lá em 2014, mas teve o ápice mesmo em 2015, né? Então eu acho que pra mim a série mais redondinha foi The Flash. tá sensacional. Até pessoas que não gostam de série de super-heróis assistem e falam, caramba, o arco é muito bom mesmo, né? Surpreendente. Pra mim, então, foi Flash. Que foi. Teve boas atuações, teve bom roteiro, bom elenco. O ator se mostrou um bom ator, né? Revelou que ele faz um... Vai dar trabalho pro ator que vai fazer o Flash no cinema também, que é um ator completamente oposto, né, praticamente, em termos de atuação. Então vai dar trabalho. Então pra mim é Flash. Pra você, Leandro, qual que é a melhor série? Cara, esse ano aqui foi um ano em que eu me foquei mais em ver coisas antigas, né? Então eu terminei de ver How I Met, eu tô terminando Breaking Bad, algumas séries aí que eu deixei passar ao longo dos anos. Mas série desse ano que eu assisti, que eu mais gostei, eu, mais uma vez, acompanho o Cezinha aí. Eu gostei bastante do Demolidor. Eu gostei muito do tom dele. Eu assistia ele quando a minha esposa ia dormir do lado dela na cama. E aí no silêncio da noite, assim, da entrada da madrugada, é uma série que te puxa pro clima, cara. Pelo menos... talvez tenha favorecido o silêncio da rua mesmo de noite, mas foi impressionante. E eu assisti a uma e, putz, que sensacional, deixa eu já ver o outro episódio. Aí, eu, de vez em quando eu via um terceiro assim e parava porque eu já tava caindo de sono, mas eu consegui ver a série numa semana e achei ela muito. Pra você, Sérgio, qual que foi a melhor série do ano? A minha melhor série do ano, eu vou sair um pouco do convencional aí, eu acho que foi Mr. Robot. Gostei bastante da história, do arco e também da inovação que eles fizeram trazendo um ator que sempre fez papel de coadjuvante em vários filmes que participou, inclusive no terrível Uma Noite no Museu. E ele conseguiu fazer uma cara de louco e ao mesmo tempo uma cara de uma pessoa extremamente séria nessa série que para mim ficou cult em 2015. E a minha menção honrosa vai para uma série extremamente cômica, que é Journey the Virgin, bastante interessante, que mistura um grande novelão mexicano, e você dá muita risada, porque tem um narrador engraçado, o arco da história não poderia ser mais absurdo. Eu gostei bastante, estou me divertindo muito com Journey the Virgin. E ainda mais uma menção honrosa, que apesar de ainda não ter assistido todos os episódios, eu curti bastante. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem ainda o canal disponível, que é da Amazon, mas Man in the High Castle eu achei muito interessante, porque mexe com o imaginário de todo mundo, que é o que teria acontecido após a Segunda Guerra Mundial se Hitler e o Japão tivessem ganho a guerra. Então eu achei muito legal, acho que a história vale a pena ser conferida. Espero que venha aqui pro Brasil, que alguém tenha coragem de comprar e passar por aqui. You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. E a nossa última categoria é games! E pra você, Cezinha, qual que é o melhor jogo do ano? Cara, difícil. Difícil, eu como gamer já venho aí de alguns anos pra cá me decepcionando um pouco, não com qualidade do jogo, também um pouco com qualidade, né? Tem a Ubisoft aí pra provar que qualidade hoje é um pouco duvidosa no mundo dos games, mas eu lembro que antigamente a gente tinha um pouco mais de diversificação, né? Hoje a gente tá com uma leva aí de jogos mundo aberto que tá dominando tudo. Infelizmente eu não vi nenhuma novidade assim muito revolucionária no ano de 2015. Se eu fosse eleger assim, o melhor jogo, pra mim seria o The Witcher 3 mesmo, né? The Wild Hunt. Foi aí o final de uma trilogia aí de, na verdade, jogos não muito interligados. Mas, cara, bons gráficos, uma jogabilidade praticamente igual a do 2, com algumas coisas a mais ali. Uma história muito boa. Eu até cheguei a falar quando eu instalei o jogo, né? Joguei no PC, um pouco depois do lançamento. Mas pra mim foi um dos jogos mais bonitos que eu já joguei no PC. A questão do cenário, a engine que eles usaram foi muito boa, foi a engine própria lá da empresa, então eu votaria aí no The Witcher. Boa, eu não joguei The Witcher, infelizmente. Também não. Infelizmente não. Mas nós temos outro gamer sensacional aqui, o Leandro. Leandro, o que você jogou de bom em 2015? Antes de tudo, mais uma vez eu preciso rebater o Cezinho. Na realidade, é rebater concordando, né? Os grandes jogos AAA, realmente eles estão cada vez mais, eu comentei com vocês antes da gente começar a gravar sobre o Fallout, né? Uhum. É, eles estão cada vez mais nessa onda do gigante, do enorme, do mundo aberto, com muitas coisas e conteúdos pra você fazer. Mas assim, o diferente hoje tá no indie, né? Jogos indies têm jogos sensacionais. É, tem Undertale, por exemplo, que é um jogo que você pode escolher não matar os inimigos. Você pode fechar o jogo inteiro se tornando amigo dos inimigos, né? É um RPG, aos modos dos RPGs japoneses, em que quando você vai dar um input de comando, em vez de colocar lá atacar, magia, você coloca ouvir o inimigo. Ah, mas aproveitando, Leandro, que você comentou desse jogo, acho que eu li hoje a notícia de que um cara fechou o Fallout 4 sem matar ninguém. Exato, exato. E o Fallout 4, uma das grandes críticas do pessoal, é que muitas coisas que os outros jogos resolviam com habilidades de carisma, conversando, com habilidades de inteligência, esse Fallout ele tá muito no tiro mesmo, né? Ele tá bem mais shooter do que os outros, inclusive atirar sem usar o VAT, que é o sistema aí que faz com que o Fallout, um jogo de tiro, fique um pouco mais próximo do Fallout de antigamente, que era um jogo de estratégia, né? Você vai tentar conversar com o inimigo e ele, não quero papo, vamos pra porrada. Mas é isso, assim, os grandes jogos diferentes, eles estão nos indies, né? E aí tem gente, por exemplo, o nosso amigo Diego, que não está aqui presente, lá vou eu falar mal dele, mas ele tem reclamado que o jogo legal no Play 4 ainda tem bastante coisa aí, que ele particularmente não gosta. Né? Existe uma preocupação assim na grande indústria de você atingir o maior público possível, né? Então, você vai fazer... Você tinha o Fallout, por exemplo, que era um jogo de estratégia, aí você vai... trazer ele para uma geração de PlayStation 3, Xbox 360, vai apresentar ele em primeira pessoa, um shooter, algo que é mais trabalhado para a época. Aí quando você vai trazer o Fallout 4, você melhora essa mecânica de tiro e você ainda adiciona uma ferramenta de criação, porque Minecraft está em alta. E aí você atinge mais esse público que gosta de criar novas vilas, criar conteúdo, pra expor isso no YouTube, entendeu? O indie não. Ele tá preocupado em passar uma experiência. A gente conhece muitos jogos aí que são experiências pessoais. De vez em quando ele quer ser inclusivo. De vez em quando ele só quer se aproveitar de uma mecânica bem trabalhada, como Rocket League, e vira um fenômeno, né? E assim, o jogo que eu joguei nesse ano, que eu mais curti, mais até do que Fallout 4, não é um jogo de 2015. Só a versão dele do PlayStation 4 é de 2015. É um jogo de 2011, o Bastion, que eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Eu joguei um pouco, baixei ele pro celular, só que no celular, o celular não é a plataforma pra jogar ele. E é um jogo incrível. Ele é um jogo indie, feito por um estúdio Supergiant, né? Que fez o jogo e na reta final aí conseguiu ser publicado pela WB Games. Uhum. E é um jogo feito por gente que gosta de videogame e dos games antigos que a gente jogava. RPG de ação que tem pequenos detalhes assim na mecânica, como a combinação das armas que você usa e a combinação e como você usa aquilo para atacar os inimigos. Você vai ganhando mais habilidade, e o que ele faz de muito legal é essa curva de aprendizado e a curva de dificuldade, porque você não começa o jogo e escolhe dificuldade normal, difícil, insana. Conforme você vai avançando no jogo, você vai ganhando acesso a estátuas que vão adicionando características nos inimigos ou retirando características do seu personagem, que vão deixando o jogo mais difícil. Então, esse é que é o legal, você tem uma curva de aprendizagem do jogo e uma curva da dificuldade até o momento em que ela fica confortável ou desconfortável pra você. Eu ia falar sobre Life is Strange, que é um jogo que mostrou que existe vida, mesmo que estranha, entenderam a piada? Fora da Telltale. Porque mostrou que é aquele sistema do The Walking Dead. Então mostra que, na verdade, a Telltale não precisa ser a única responsável por jogos parecidos, né? Com esse sistema. O Life is Strange é uma ideia bem legal também. Tem uma mecânica bacana também, porque a menina consegue voltar no tempo. Então ela consegue prever as coisas. coisas, ela vê o que vai acontecer e consegue voltar pra impedir. Então as decisões dela, na verdade, sempre ela pode mudar a decisão dela. Isso que é bem interessante nesse jogo. Mas então, aí como eu descobri que The Order é de 2015 mesmo, então eu vou defender The Order. Foi um filme muito, um jogo muito mal vendido pela Sony, pessimamente vendido, porque dá a impressão de que é uma ordem, de que existe a ordem, mas o jogo é sobre um cara, apenas um cara. Então isso já dá uma impressão errada, porque você começa a jogar e joga com uma pessoa só o tempo todo e quase não tem ação. Apesar de... Tem ação, tem algum desafio, mas a questão, o cerne da coisa é a história. E a história é bem legal, o visual é bem legal. Se você comprar aquele mundo, aquele universo que ele mostra, que seria uma Londres steampunk, digamos assim, tudo movido a vapor, com zeppelins no ar e lobisomens vivendo às margens, eles são marginalizados pela sociedade. Isso é bem interessante, a história chama mais atenção. Então a minha defesa é para The Order como sendo um dos melhores do ano. Sobre o The Order, você sabe que a sua defesa ela, né, é na realidade o ataque das pessoas sobre o jogo, né? Porque você começou falando do The Order que ele era um filme. E você falou, não, um jogo. Esse daí é o grande problema que as pessoas reclamam dele, né? Que ele parece um filme, ele não é um jogo. Não, ele é um jogo. O jogo ele te tira muitas vezes do controle do jogo. Não. E fica te mostrando filme. E a hora que vai pro jogo, é um jogo muito nos trilhos, né? Sim, mas Until Dawn é a mesma coisa, mas ninguém mete o pau em Until Dawn por isso, né? É isso que eu quero dizer. Por isso que eu tô falando, ele foi mal vendido. É, e também porque eles exageraram falando que ia ter muito lobisomem, aí a hora que chega lá tem poucos. Então foi mal vendido. Dá a impressão de que ele é um Uncharted passado na época, uma época X. E na verdade não tem nada a ver. O jogo tem alguma coisa de pendurar pra lá e pra cá e atirar, mas o cerne dele não é esse daí. Foi muito mal vendido mesmo. Mas na hora que eu joguei, eu falei assim, deve ser muito ruim. E aí quando eu comecei a jogar, eu vi que não é tão ruim assim, na verdade. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, Vamos lá, Cezinha. Em uma palavra, o que você espera de 2016? Melhor. Juliano. Mais. Leandro. Heloísa. Oh. É isso aí. Sérgio. Divertido. E eu vou falar dinheiro. Ninguém quer dinheiro, né? Eu quero nesse momento. Tá. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Venha 2016. Venha 2016. Caramba, isso foi fantástico, cara. Muito bem. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know, I'm watching. I don't like it. I love it. Uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Base, let your booty go. I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it.